Panorama Agrícola para 3 de abril de 2012, terça-feira. A Secretaria Estadual da Agricultura apresenta Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da EPAGRE. Olá você, nosso amigo ouvinte do Panorama Agrícola. Hoje é terça-feira, 3 de abril, noite de lua crescente. Ficou meio tonta ao chegar. Na mesa de som hoje estão o Márcio Peixe e o Eduardo Maier e o ditado é: não brinque com os sentimentos dos outros. Confira no Panorama Agrícola uma dica para controlar fungos. Previsão de estiagem continua em abril. Lages melhora a pastagem para os rebanhos catarinenses. Aqua Negócios começam a ser liberadas licenças ambientais para os parques aquícolas. Ligue 48-3239-5647 e participe do Panorama Agrícola ou envie e-mail para panoramaagricola@epagre.sc.gov.br. Uma dica que pode mudar o seu dia. Calda bordaleza é um fungicida eficiente para controlar fungos em parreirais e tomateiros. Barato, fácil de preparar na propriedade e eficaz quando aplicado corretamente. Informe-se como fazer a calda bordaleza no escritório da Epagre do seu município. A dica é de Leandro Crestani, da Epagre de Pinheiro Preto. Atmosfera, estudos e projetos da Epagre Ciram. Nós entrevistamos a meteorologista da Epagre Ciram, Marilene de Lima, e a pergunta inicial, Marilene, é se a estiagem no oeste vai dar uma trégua no próximo trimestre, abril, maio e junho, ou não? Olha, no próximo trimestre, infelizmente, a chuva no oeste de Santa Catarina, ela continuará ficando abaixo da média, né? Nós devemos esperar por pouca chuva, os volumes devem ser pouco significativos. E até é bom lembrar que nesse período a chuva nessa região ela varia entre 180 milímetros, 150 em algumas regiões, né? E até os meses de maio e junho são os que climaticamente têm menor volume. Mas, por outro lado, em abril, as chuvas vão ser bem mais escassas, dando continuidade ao que foi observado durante o verão. Então, a gente deve ficar com uma estiagem mais prolongada, né? Sendo mais agravada em abril, devido a esses valores muito baixos, né? E em maio e junho, por conta dos baixos volumes que já ocorrem normalmente nessa época, né? Por que, Marilene de Lima, a climatologia, a previsão climática para o trimestre abril, maio e junho ainda indica estiagem no oeste? Há algum motivo especial? Olha, o fenômeno Laninha, que foi o responsável pela escassez de chuvas durante o período aí do verão, né, já perde um pouco das suas características, já enfraquece um pouco, né, mas a atmosfera ainda demora um pouquinho para sentir esse efeito, né? Então, por causa dessa demora em que isso aconteça, né, tem uma continuidade aí do padrão que ocorreu no verão, no finalzinho do verão, ainda estendendo-se para o início do outono, né? Então, acaba prejudicando aí, fazendo com que as frentes frias não sejam tão intensas naquela região, a quantidade de chuva que elas trazem também não sejam tão significativas, né? Então, tudo isso aí ainda é reflexo do Laninha, que já enfraqueceu e que a gente vem acompanhando aí, torce para que até junho se confirme a previsão e ela já não tenha mais influência. A gente entre dentro de um período de normalidade climática. Entrevistamos Marilene de Lima, meteorologista da Epagre Ciram. Aqua Negócios. Cultive informação técnica e precisa e acompanhe o negócio da aquicultura em Santa Catarina. É a Epagre com você até debaixo d'água. Uma boa notícia para os maricultores de Santa Catarina. Começam a sair as licenças ambientais dos parques aquícolas da Grande Florianópolis. A primeira delas é a do Parque número 5, no sul da ilha, conforme explica Sérgio Stedley, do Escritório Municipal da Ipagre, em Florianópolis. As licenças, pelas informações que temos, já se tornaram realidade. O Parque 5 já foi licenciado este mês e agora poderão assinar, os maricultores assinar o contrato com o Ministério da Pesca. Tendo a licença e o contrato da pesca, depois pode acessar o crédito rural, né? E a gente viu agendados já lá na Fátima reuniões da próxima semana para licenciar os demais parques. Porque aqui nós temos o Parque 5, o Parque 6, o Parque 4 e o Parque 3. Então, nós temos a esperança que nas próximas semanas essa situação toda vai estar regularizada. O Parque 5 é sul da ilha e os demais... O Parque 4 é a região de Santo Antônio de Lisboa, Sambaqui, Cacupé, essa região Paulo, essa região do norte da ilha. O Parque 5, que é o que já tem licença ambiental, é a região de Ribeirão, Caieira do Barra do Sul, Caiacanga, nessa região sul. E depois nós temos ainda o Parque 6, que é uma área que vai sair nova agora, que é na Praia do Matadeiro. E o Parque 3 são quatro áreas lá na Praia do Forte. Falou aqui no Panorama Agrícola Sérgio Stedley, do Escritório da Ipagre em Florianópolis, sobre as licenças ambientais que começam a sair para ajudar aí no trabalho dos maricultores que agora podem começar a acessar o crédito rural. Confira as novidades que podem ajudar você a decidir melhor. O melhoramento de pastagens para a pecuária catarinense é um dos importantes trabalhos da Estação Experimental de Lages. O pesquisador Ulisses de Arruda Córdova fala aqui no Panorama Agrícola dos objetivos desse melhoramento de pastagens, dos experimentos feitos em uma propriedade em Campo Belo do Sul e dos desafios da pesquisa agropecuária na Serra Catarinense. O principal deles é gerar renda e produtividade nas propriedades. Um outro objetivo que pode ser citado é trabalhar com um melhoramento do campo nativo, mantendo as espécies nativas que em algumas estações do ano, como primavera e verão, são muito boas. E também aumentar um pouco a fertilidade do solo. Com isso é possível aumentar a produtividade várias vezes. Por exemplo, se passar de 40 a 60 quilos de peso vivo hectareano para até 500 quilos, 550 quilos, como nós estamos obtendo aqui na propriedade do Sr. Osinho. Então a EPAG trabalha nesse sentido. E hoje nós temos muitas cultivares e espécies para serem recomendadas e estão sendo recomendadas. Essa propriedade aqui é um ótimo exemplo, porque nós trabalhamos durante 6 anos com 2 experimentos, cada experimento com 3 anos, e obtivemos resultados sempre superiores a 500 quilos por hectare ano de peso vivo, que, como eu já falei, é um dado muito expressivo se comparado com a pecuária tradicional, que é muito pequeno o resultado. Então aqui foi, para nós, foi quase que um laboratório aqui em termos de melhoramento, pela primeira vez se avaliou com metodologia científica os ganhos do melhoramento do melhoramento do campo nativo. Porque antes a gente tinha dados de unidades demonstrativas, de algumas propriedades, mas não tinha com metodologia. Ou seja, pesando os animais a cada 28 dias, pesando a pastagem, o aumento de pastagem a cada 28 dias. Isso nós fizemos durante 6 anos aqui. Desde 2004 nós estamos trabalhando aqui na propriedade de Sozinho. A Estação de Lages trabalha com avaliação de forrageira desde 1914, então basicamente fechando 100 anos. Então o nosso desafio, que nós estamos trabalhando bastante agora, é buscar espécies forrageiras melhores, mais produtivas, mais persistentes, que resistam melhor a estiagens, que resistam melhor a geadas, ou seja, que dê um equilíbrio melhor para o produtor, que dê uma garantia maior para o produtor que ele vai ter pastagem ao longo do ano, e não somente na melhor época, que é a primavera e verão. Falou aqui no Panorama Agrícola o pesquisador Ulisses de Arruda Córdova, da Estação Experimental da Ipagre, em Lages. Estação Experimental de Lages. É uma unidade da Ipagre, considerada a mais antiga unidade de difusão de tecnologia e fomento à produção agropecuária de Santa Catarina. São 100 anos promovendo o desenvolvimento sustentável do Planalto Sul Catarinense. Estação de pesquisa de Lages, comemorando o seu centenário. A Secretaria Estadual da Agricultura apresentou Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da EPAGRE.